Boa noite, ouvintes. Bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, 14 de maio, e é o grande dia. É o dia em que se realiza mais um Festival Eurovisão da Canção. Nesta semana realizaram-se as duas semifinais, que apuraram 20 dos 37 países em prova. 20 países que se vão juntar a mais 5, os chamados Big Five, que tiveram passagem direta ao Festival Eurovisão da Canção e à sua respectiva final. Hoje vamos ouvir 9 temas, e não 6 ou 7, como é habitual. Uma edição que é, portanto, ligeiramente maior. Vamos ter, neste Histórias da Eurovisão, as 5 músicas dos Big Five e também 4 músicas de outros representantes que recentemente venceram o Festival Eurovisão da Canção. À exceção da Noruega, vamos ter aqui os últimos vencedores, embora com os temas atuais. Ou seja, vamos ter Grécia, que venceu em 2005, Finlândia, que venceu em 2006, Sérvia, que venceu em 2007 e ainda a Rússia, que venceu em 2008. Ora, a Alemanha é uma das Big Five, portanto também é o vencedor de 2010. E quanto à Noruega, como disse, não passou à final, portanto não vamos trazer aqui a Noruega. Mas, à exceção da Noruega, os outros países que recentemente venceram este festival e o levaram até o seu país, estão na final da Noruega. É portanto uma final cheia de vencedores de outras coisas. Mas para que não fiquem dúvidas, quem vai participar do festival? Trago agora, então, os 25 participantes desta noite. Uma noite que, aliás, está mesmo quase a começar. Ora, Alemanha, Itália, que regressa à Eurovisão 14 anos depois. Alemanha, Itália, França, Reino Unido e a Espanha são os Big Five, aqueles 5 países que tiveram passagem direta à final da 56ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza ininterruptamente desde 1956 e que é promoção da European Broadcasting Union. A estes 5 países vão juntar-se outros 20. Da primeira semifinal, na qual Portugal não passou, passaram os seguintes países: Estónia, Roménia, Moldávia, Irlanda, Bósnia-Herzegovina, Dinamarca, Áustria, Ucrânia, Eslovénia e Suécia. Ora, também a Ucrânia venceu o Festival Eurovisão da Canção no ano 2004, portanto até poderíamos recuar mais. À exceção da Noruega, os vencedores da Eurovisão desde 2004 estão todos presentes, o que deixa antever desde já uma final muito competitiva. Na segunda semifinal apuraram-se os seguintes 10 países: Sérvia, Lituânia, Grécia, Azerbaijão, Geórgia, Suíça, Hungria, Finlândia, Rússia e Islândia. Estes são os 20 países que se apuraram então para a final. Ora, na terça-feira, na grande primeira semifinal, ficou pelo caminho de Portugal. Os homens da luta não conseguiram o passaporte para o dia de hoje, sábado. Também Dana Internacional, a transexual israelita, também não passou. Era uma das apontadas para passar e para competir pelos primeiros lugares na final da Eurovisão. Aliás, Dana Internacional, com Dig Dong, levou ao rubro os presentes na Spirit Arena, mas parece não ter cativado o público nos exteriores, que não a apurou para as 10 mais, portanto não apurou para a passagem à final desta edição do Festival Eurovisão da Canção. Por ordem meramente aleatória, vamos ouvir 9 músicas. 3 de cada vez. Alexei Vorobyov, da Rússia, vai nos trazer Get You. Depois, vamos ficar com os Blue, que participam pelo Reino Unido com I Can. Por fim, nesta primeira seleção de 3 temas, vamos ficar com France, de Amaury Vassili. Representa precisamente a França. E são as 3 primeiras músicas desta noite. you just give in? What you're feeling is no sin. There ain't no one doing wrong this one time. Let this be on your mind. Oh yeah, 'cause I've been wanting to get you all alone for so long. So long, so long, so long. I just wanna lose control, take it to the danger zone. Shout it out, so shout it out. Do it till your body sweats. Shout it out. Take it to the danger zone. Shout it out. So shout it out. Come on. Tell me what you're gonna take. Wanna make a scream my name. So shout it out. Shout it out. Oh, yeah. Don't you want me to do those things to you? Don't you want me to do those things to you? Tell me what you're gonna take. Wanna make a scream my name. So shout it out. You were the eyes in the face of fortune. I lost my way and I couldn't find you. Oh, oh no. We're not the first ones to be divided. Won't be the last to be reunited. Oh, oh no. It's like freefall. Sonho de estelar. Agora mais três temas que vão também poder ouvir ao longo desta noite eurotelevisiva. Vamos ficar com Que Me Quiten Lo Bailao, a música da Lucía Pérez, que representa a Espanha, um dos Big Five. Rafael Guarazzi, que nos traz Folha de Amore. Aliás, Folia de Amor, a música é representante da Itália, que é então um grande destaque, que regressa 14 anos depois ao festival Eurovisão da Canção, e que é também um dos Big Five. Por fim, vamos ficar com Dadadam, dos Paradise Oscar. A música representa a Finlândia, que em 2006... venceu com Hard Rock Aleluia, esse tema memorável dos Lordi, que gerou muita contestação, mas que, independentemente da contestação que tenha gerado, ficou no primeiro lugar e levou para Helsínquia, o festival Eurovisão da Canção, no ano seguinte, 2007, portanto. Vamos ouvir então estes três temas, e daqui a pouco, a minha última intervenção, com mais três temas neste especial Histórias da Eurovisão. Cada día pienso que suerte la mía. No estoy soñando, es realidad. Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve. Te tengo a ti todo lo que me das. Y aunque sé bien que podrán venir tormentas y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado de todo lo bailado. Yeah. esa luz, ni me cargaré una cruz. Prefiero disfrutar viendo lo que eres tú. Y aunque sé bien que van a venir tormentas y me caeré, sé que a fin de cuentas ya disfruté de todo lo bailado. Siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. Mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile. Riderai come sei. Non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrai un altro me. Disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo di te. Peter is smart. He knows it's European country by heart. He likes to sit under an apple tree on his yard and wait for an apple to fall. When Peter is nine, his teacher tells him that this planet is dying, that someone needs to put an end to it all. And so when Peter comes home, he tells his mom, I'm gone out in the world to save our planet, and I ain't coming back until she's saved. I'll walk my way to see the king and parliament. If they don't help, I'll do it by myself. I don't want to be Peter is young. He tries to talk, but no one listens to him. Everybody's busy living and dying, not thinking about what they're doing. But look at the boy who went out in the world to save our planet, and he ain't coming back until she's saved. He walked his way to see the king in Parliament, but they all turned their heads and walked away, singing da da dum da da dum da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. E é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais um Histórias da Eurovisão, nesta noite de festival, neste dia 14 de maio de 2011. Taken Be a Stranger, a música da Alemanha, é cantada por Lena. Lena, que não só é uma das Big Five, neste caso, como também foi a vencedora do festival Eurovisão da Canção do ano passado. E, aliás, é por isso que este ano o Festival Eurovisão da Canção se realiza em Düsseldorf, na Alemanha. Se Lena vencer, ela será a primeira cantora a vencer duas vezes seguidas, e pelo mesmo país, o Festival Eurovisão da Canção. Tal nunca aconteceu na história. Lena poderá ser a primeira a escrever tal nome, ou melhor, tal facto, aliás, com o seu nome. Lena, que no passado ano venceu então na Alemanha, ou melhor, venceu na Noruega, a música Be Satellite. Vamos ouvir então Taken Be a Stranger, levada por um estranho, tema de Lena, que representa então a Alemanha, a anfitriã. Ainda para ouvir também Lucas Diorkas com Stereo Mix, um rapper da Grécia, e é presidente pela Grécia que estes dois intérpretes irão representar então este país. Ou irão atuar na Eurovisão pela Grécia. Watch My Dance é como se chama a música da Grécia. A Grécia que venceu com My Number One corria o ano de 2005 e o festival realizava-se na Ucrânia. Era precisamente um dos países que também chega mais uma vez à final deste festival Eurovisão da Canção. Depois vamos ficar com Nina Karoban, representando a Sérvia. Ora, a Sérvia que venceu no ano 2007 e que se caracterizou porque de todos estes quatro vencedores que aqui falamos, ora, Grécia, Finlândia, Rússia e Sérvia, Maria Serifovic foi a única que cantou em sérvio. Quer Dima Bilan, da Rússia, com Believe, que era os Lordi com Hard Rock Hallelujah, da Finlândia, que era a Grécia com a Helena Paparizou com My Number One, cantaram em inglês. Maria Serifovic cantou em sérvio. Corria então o ano de 2007. Aliás, o Festival Eurovisão da Canção 2008 realizou-se em Belgrado, capital de Sérvia, e que outrora, aliás, havia sido uma importante cidade da Jugoslávia e mais tarde da Sérvia e Montenegro, dois países que, precisamente nesse ano, se haviam tornado independentes, oficialmente. E é o som de Nina, com Caroban. Fechamos mais um Histórias da Eurovisão. Seja qual for o vencedor, que seja o melhor. Boa noite e até para a semana. Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά. my dance, head up high, hands like wings and I fly. Το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοιχτά. Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά. Τους φόβους όλους καίει μοναδικά. Τα βήματα μου κάνω στο Θεό. Κι αν πέσω εγώ ξανά θα σηκωθώ. Karac mi otvara, moj čovjek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovjek je čarovan. Sve moje mragove u proleće boji, od kad me voli ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva je. Sreća s njim se doselila, tako topao nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, sad se smejem ko blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par, koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vrijeme.